com Cass McCombs, a música Belong to Heaven, entram no alinhamento Dream Syndicate e The Black Keys, respectivamente com as músicas Damien e It Ain't Over. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. Is ticking on the wall, she doesn't think of you at all no more, anymore. Parlor tricks and swizzle stick, the sour mix ain't gonna fix a thing like it did before. Always on your side anyway, they say. It's just a part of the game. So It Ain't Over, de Black Keys, que passam a palavra aos Archive e a música Fear There and Everywhere, e depois Florence and the Machine trazem-nos a música Free. Taking me over into my eyes, my ears. Dos Florence and the Machine passamos para Dead in Vegas. A música é Hands Around My Throat. Daqui a pouco passarão aqui na playlist, entre outros, R.E.M. e Fontaine's D.C. Playlist com Miguel Tencourt. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintura. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Se só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Bettencourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos a música Bad Habit de Falls. Entram no alinhamento no primeiro hat-trick da tarde. Entram R.E.M. com I Don't Sleep, I Dream. Depois Bestiude e Editors, respectivamente, com as músicas Cool Kids e Heart Attack. Seems to last.

Playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da Playlist, vamos ouvir Roman Holiday dos Fontaines DC. Depois das 20 às 21 horas passarão por cá, entre outros, Hand Habits, Lomelda, John Grant, The Divine Comedy, enfim, muita música ainda para ouvir na Playlist no Rádio Clube de Angra. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com a música More Than Love dos Hand Habit. Entram no alinhamento Buck Meek com a participação de Adrian Lenker na música Angels. Depois Steve Gunn e Lomelda trazem-nos as músicas Protection e Hannah Sun. I step outside and make my way on from Carolina. Anyway, the weather blows, home is where I find you. With the aching side to ride the mighty wind and nothing more. Oh, I just wanna see you there, sleeping on my floor. Well, I don't really like you, I just wanna kiss you. I don't know how to love you, but some days I miss you. I just wanna see you there, sleeping on my floor. With the ache inside to ride the mighty wind and nothing more. And I'm calling on angels now. I want them to set me free. I hope that they're real, though sometimes it feels like nobody's listening. Say when they started talking, he was headed for the open road. She turned and slammed the door. Learning love ain't easy, child, when all you see is war. And I'm calling on angels now. I want them to set me free. I hope that they're real, though sometimes it feels like nobody's listening. Shine bright and high, and I can't. Was it Jersey that the Playlist com Miguel Bettencourt. Depois de Lomelda, Steve Gunn, Buck Meek e abrir a segunda hora da playlist de hoje, Hand Habit, vamos ouvir The Weather Station e a música Atlantic. Daqui a pouco, Intergalactic Lovers estarão cá no Rádio Clube de Angra na playlist. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. I know. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist. Fizemo-lo com John Grant, a música Voodoo Doll. Entram no alinhamento Intergalactic Lovers com a música My Old Mind. Depois, The Best Mistakes, uma música dos Divine Comedy. Smile upon my face, yearning for your embrace. to choose between then and now, I choose now. All the muddles and miscommunications that landed and late night conversations, all the wasted tears. Well, I am taking a measure of this face. I'm not an angel, but then again, I'm a waste of tears. They were the best mistakes I've ever made. Well, I have made my fair share of mistakes. I've been a poet, a preacher, a fool. A entrar na reta final da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir novamente The Dream Syndicate. Eles já cá estiveram hoje na primeira hora da playlist. Agora trazem-nos a música Tell Me When It's Over. Depois, logo de seguida, de DBs e a música A Spy in the House of Love. aos sábados, das 19 às 21h, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim da sessão de hoje da Playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a Playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21h. Poderão ouvir esta sessão e outras anteriores em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Fechamos então a sessão com Baltazar, a música Bunker. Da minha parte, despeço-me, como é habitual, com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. Time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world, nothing left to ask for. Yeah. Sleep my broken bones, I'll take a load of your skin. Throw me all your stones, we need to sit around me. Yeah. Every time I walk on by, not a thing in the world, a thing left to repeat. So leave my broken bones, I'll take a load of your skin. Throw me all your stones, we need to send around in. Yeah. So leave my broken bones, take a load of your skin. Throw me all your stones, we need to send around in. Yeah. Don't you know, don't you know what to say? Every time you think about it, talk around it again. Don't you know, don't you know where to stay? Every time you think about it, talk around.